celeste, também o seu amor. O seu poder é o mesmo como nos dias atrás. Fortalece o fraco e repreende os temporais. Eu sei que o meu Deus é o mesmo, mas o povo está muito mudado. Eu também não estou diferente, mas meu Deus tem me abençoado. Até que a teologia, a vez de Deus tem tirado. Já quase não há milagres, nem batismo também. Mas nosso Deus é o mesmo para sempre. Amém. Está muito mudado. Eu também não estou diferente.